As redes sociais não param de comentar um fato registrado no dia 1º de março, por volta de 18 horas, quando policiais militares foram acionados para um deslocamento até a rua Edmundo de Barros para atender a uma situação de furto a um estabelecimento. No local foi constatado que um funcionário que trabalha no restaurante do estabelecimento, um supermercado, estava detido por colegas. Com ele, na mochila foram encontrados 2 litros de leite, uma lata de Nescau e 2 bandejas de carne, além de um alvejante. Diante dos fatos, o funcionário foi encaminhado por exigência da direção do estabelecimento à 6ª SDP para as providências cabíveis. Na delegacia, o funcionário informou que teria pego o leite e o Nescau para seu filho, bem como a carne levaria para casa, pois teria pedido um adiantamento de salário para levar os produtos, porém o gerente negou-se a ceder tal pedido. No entendimento do delegado de plantão, em decorrência de que o funcionário exercia cargo de confiança, este não arbitrou fiança, ficando o funcionário preso pelo crime de furto qualificado, ficando atrás das grades à disposição da justiça. Nas redes sociais, os comentários acham abusiva a atitude e condenam a direção do estabelecimento por não ceder o vale solicitado pelo funcionário. Porém, a quebra de confiança, segundo informações jurídicas, é motivo, sim, para a não arbitragem de fiança em casos como estes. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.